capa até em cima do telhado, meu filho, quer estar e seguir. A pimenta do Brasil, tchuturu, tchuturu, tchuturu, tchuturu, tchuturu, tchuturu, tchuturu, tchuturu, tchuturu. Já te outro, conquista seu ser. Mesmo que não veja, tô pensando em você. Toda noite desejo sentir seu calor. Dormir de conchinha, pegar seu sabor. O que eu sinto é tão forte, não dá pra explicar. Eu fico nervosa, começo a aliviar. Seu belo sorriso me enfeitiçou. Fico arrepiada, dormente de amor. Eu não, I never, não vou te deixar sozinho. Jamais vou me afastar. Com você aprendi, me entreguei, me iludi, aberta, palavras são só promessas, o vento leva. Tuturu, tuturu, tuturu. Você abandonar, vem a camisa sua mão. Essa é nossa canção. Tente se conectar, vou pra outra dimensão. Sempre que pensei em te ver, no segundo fora do ar, sintonizo em você. I know, I never, não vou te deixar sozinho. Jamais vou me afastar de Deus. Com você aprendi, me entreguei, me iludi, aberta, palavras são só promessas. I know, I never, não vou te deixar sozinho, jamais vou me afastar. Com você aprendi, me entreguei, me iludi, aberta, palavras são só promessas. O brinco leva. Você abandonar, vem a caminho da sua mão. Essa é nossa canção. Tente se conectar, vou pra outra dimensão. Sempre que pensei em te ver, meu segundo fora do ar, eu sintonizo em você. I know, I never, não vou te deixar sozinho, jamais vou me afastar. Com você aprendi, me entreguei, me iludi, aberta, palavras que só promessa. De novo, I know, I never, não vou te deixar sozinho, jamais vou me afastar. Com você aprendi, me entreguei, me iludi, aberta, palavras que só promessa. O vento leva. O vento leva.